como a doutora Isabel Joané disse várias vezes, não há crises que desmotivem os portugueses quando percebem que há outros que precisam mais do que eles. E olhando para o que aconteceu ontem e para o que ainda está a acontecer hoje, a esta hora, por esta hora normalmente está tudo quase acabado e estamos em cima da meia-noite e continua a chegar, significa que os portugueses cederam. Quem está de parabéns são os portugueses.